O tema é, o assunto é conflitos sociais. Quem que não tem nada a ver com um conflito social? Sendo o conflito social um problema sociológico, sendo o conflito social um problema de pessoa para pessoa, de povo para povo, de cultura para cultura, de religião para religião, tudo é conflito. Então, cabe sim a nós, aqui, no Centro Espírita, comentarmos sobre a questão dos conflitos sociais. Por que não? Mesmo às vezes não falando do Evangelho, não falando da Bíblia, não falando de Mateus, de João, de Marcos, de Lucas. Mas, às vezes, nós precisamos conversar a respeito dos conflitos sociais, sim, que estão aí. É só a gente querer enxergar, mas eles estão aí. E a gente, às vezes, se pergunta, mas por que tanto conflito, meu Deus do céu? Todos eles são sociais. Eles mudam um pouquinho a ordem. A ordem. São conflitos sociais de ordem econômica, são conflitos sociais de ordem cultural, são conflitos sociais de ordem sexual, são conflitos sociais de ordem política, principalmente, conflitos sociais, são conflitos sociais de ordem, de muitas ordens que vocês sabem, às vezes, classificar, e não é o momento agora aqui de colocá-los todos em evidência. Mas vamos falar, por que tanto conflito social, Senhor Jesus? Por que tanto conflito social? Nós somos num planeta em que somos praticamente 7 bilhões de pessoas, mas que o planeta é enorme, meu Deus do céu. O planeta é enorme. Existem lugares onde existem cidades que têm 10 pessoas e eles têm um conflito social. Existem cidades onde tem 25 mil pessoas e eles têm um conflito social, que nem Flores da Cunha. Existe conflito social. Imagine então uma cidade que nem São Paulo, uma cidade que nem Brasília, principalmente, uma cidade que nem hoje, Rio de Janeiro, existem conflitos sociais de todas as ordens, de todas as ordens. E a gente fica se perguntando, afinal das contas, não somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus? Não somos filhos, digamos assim, queridos do Deus, aquele que nos colocou aqui, nos deu uma oportunidade, mais uma, né? Depois de dezenas e dezenas, e quem sabe de centenas de oportunidades reencarnatórias, e nós viemos aqui ainda provocar, quem sabe, nós mesmos, algum conflito social. Às vezes por tantas picuinhas, às vezes por tantas coisas sem importância, às vezes por tantas coisas sem nexo, e nós conseguimos criar um conflito social, às vezes dentro de uma própria família. Porque o conflito social, ele se dá, às vezes, dentro de uma própria família, que é um conflito familiar. Então, por quê? Por quê que existe dentro de nós que faz com que esses conflitos sociais, eles avancem? E parece que ao invés de cada vez mais as pessoas têm mais conhecimento, têm um pouquinho mais de conhecimento religioso, um pouquinho mais de conhecimento, quem sabe, até político, social, moral, ético. Às vezes parece que um conflito social, ele inicia assim numa ponta de uma caneta, assim, ó. É tão pequenininho, é tão pequenininho. E depois vai arrebanhando tanta gente, vai arrebanhando tanta gente, que ele se transforma num conflito social enorme, de proporções gigantescas, por causa que duas pessoas, me desculpe a palavra, mas duas pessoas extremamente ignorantes, fizeram comentários, às vezes no WhatsApp, ou às vezes da boca para a boca, e o outro escutou, e aí o outro botou no Face, aí foi para lá e foi para lá. Então, Jesus Cristo, Senhor, por que tanto problema social, por que tanto conflito numa nheca de um planeta? É uma nheca de um planeta que, comparando com o universo inteiro, nós somos meio grão de areia. E aí eu vou falar agora a resposta. Por causa do quê? Egoísmo, principalmente egoísmo, orgulho e vaidade. São as três grandes chagas da humanidade que, por causa do preconceito, esqueci essa palavra, preconceito, orgulho, egoísmo e vaidade. Mas, indo por outro lado, sabendo todos nós que estamos aqui hoje, nós temos o conhecimento de que nós estamos num planeta de provas e expiações. E que seria impossível, né, nós vivermos num planeta de regeneração sem criarmos um conflito. Quer dizer que se nós pegar e nós fizéssemos, conseguíssemos fazer só um teste de transferir 100 pessoas, só 100 pessoas, 100 pessoas encarnadas, é claro, para um planeta de regeneração, e essas pessoas saíram de um planeta de provas e expiações. Vocês já imaginaram que confusão essas 100 pessoas elas vão provocar num planeta de regeneração? Eles vão colocar lá, se nós somos 100 aqui, nós vamos colocar mais ou menos lá 2 milhões contra 2 milhões. Por quê? Porque é de nossa índole ainda, é de nossa personalidade, é de nosso interior, sermos ainda egoístas, presunçosos, arrogantes, prepotentes, orgulhosos e, principalmente, preconceituosos. Infelizmente, essa é a verdade. E se tiver alguém aqui que acha que isso é mentira, que isso não é verdade, eu gostaria muito que levantasse a mão e questionasse agora nesse instante. Ou que, se não quiser levantar a mão, que de repente seja uma pessoa tímida, coloque esse questionamento lá numa caixinha lá de perguntas, para ver se realmente nós não somos os provocadores de todos esses conflitos sociais, por causa da nossa língua, por causa da nossa mente, às vezes extremamente atrasada. Mas somos aceitos assim por quê? Porque estamos num planeta de provas e expiações. Porque nós estamos ainda num planeta onde as pessoas, para reencarnarem, elas precisam, para reencarnarem, vir aqui por uma prova ou por uma expiação, que aí é uma expiação, seria uma reencarnação compulsória, isto é, obrigatória. É a mesma coisa que acontece quando existe lá numa família um drogado que já não tem mais jeito. Já foi feito tudo para que esse cara fosse recuperado. Mas não teve jeito. A família passa para o lado da internação compulsória. Isso é, um instituto psiquiátrico do próprio governo vem aí, busca ele e agora ele vai ficar lá. O resto da vida. Aí sim ele vai ficar louco mesmo. Ou vai se matar. Provavelmente. Então, por que nós somos ainda tão teimosos ainda em criarmos conflitos sociais de pequeninas coisas? Pequeninas coisas. Existia agora, há 8, 10, 12, 15 dias atrás, aí um problema muito sério aqui no Brasil. Não é nosso papel falarmos de política, muito menos de facções políticas ou facções profissionais, nem nada. Mas vocês perceberam os conflitos que isso provocou? Sabendo que uma classe estava reivindicando, de repente, algo que era justo, que era sério. Vocês perceberam os conflitos em que a gente, mesmo sem querer, a gente adentrou, e muitos não, todos tinham a sua opinião. Todos eram advogados, todos eram promotores e todos eram juízes. E eu tive a oportunidade de ficar observando. Às vezes lá no local do meu trabalho, eu reúno lá 5, 6, 7, 8 pessoas, que eles não estão lá para fazer nada, eles estão lá para comentar. E eu fiquei escutando um, escutei outro. Então, um era o promotor, um era o juiz, outro era o advogado, outro era um advogado melhor que o outro, outro era um juiz, então, que queria a morte de todo mundo, outro queria um juiz que era o futuro presidente fulano de tal, que vai botar todo mundo na cadeia e vai liberar o controle de armas. É tudo assim, gente. Ninguém fala de paz. Ninguém fala um pouquinho, não, vamos difundir um pouquinho o amor, a paz, a caridade, o amor, a paz e a caridade. Reflitam nisso. Obrigado.